todos da equipe, todos os nossos ouvintes. Nós temos uma audiência fantástica aí pela Transman FM. Muito obrigado, viu? A todos vocês. Meu amigo Chorão, a Cleidemar, o Adonias, meu amigo Osmar, a Vanusa, todos vocês aí de Samambaia, Distrito Federal também, ligados no nosso programa. Muito obrigado, viu? A Cristiane Lima Moreira, muito obrigado pelo carinho. A minha querida Franciele Salvatore, em Santa Luzia do Tuparuá também, ligada no nosso programa. Meu amigo Carlos Alberto Munhoz, de São Caetano do Sul, São Paulo. Um abraço a todos vocês, viu? Israel e Rodolfo cantam, Marca Evidente. Sentimento dividido no tempo perdido, buscando te ver. Sinto no ar que respiro seu cheiro e prefiro não lembrar você. Ficou marca evidente que vive presente no meu coração. Por caminho diferente, o amor entre a gente não teve razão. Mas já chega assim, não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Você. Já chega assim, não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Você. Maravilha, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar. Muita música, muita alegria, muita energia positiva no seu rádio, viu? Muito romantismo também. Minha querida Zenilda, de Vila Bahia também, não perde o nosso programa pela Talismã. Minha querida Milena da Silva, em Conisa, no Mato Grosso, também não perde o nosso programa. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Ouvindo o nosso programa pelo Brasil inteiro. No quadro Ao Som da Viola de hoje, quem canta bonito? A pedidos de Paulo e Paulino cantam. Amor de Primavera, pro meu amigo Gilmar Souza, a Rayane, os amigos aí da Líder FM, de Simolândia, Estadão de Goiás. Sucesso total ali em toda a região de Simolândia, Alvorada do Norte. Um abraço aos amigos aí de Aciara, da Rádio Nova Dimensão FM, também exibido no nosso programa. Cantam de Paulo e Paulino, Amor de Primavera. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Música. verão, o outono ele floresce, o inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, de volta a alegria onde existe solidão, traz de volta a alegria onde existe solidão. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Muito bem, estamos de volta. O Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Rômulo Falcão, em Belo Horizonte. Ele disse que não perde o programa. Muito bom, viu? Obrigado, Rômulo Falcão. Minha querida Penha, Rosiane, a Érica, a Carolina, Flávia Pinheiro. Todos vocês, amigos da Ocidental FM, onde minha nova música está fazendo muito sucesso também, né? Quero você para mim, aí em Porto Walter, no Acre. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Leandro Simões, da Rádio Caieiras, em Caieiras, São Paulo. Programa todos os dias às 16 horas. Valeu, Leandro Simões, cabra danado. Um abraço aos amigos da Rádio Transpaulista Web, exibindo o nosso programa todos os dias às 22 horas. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, viu? O meu amigo Afonso Bradock, da nossa Brasil FM, em Formosa, Estadão de Goiás. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, viu? Meu amigo Jamison Costa, em Coelho Neto, Maranhão. Também não perde o nosso programa. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? A Juscelia Cabral, seu papai Nilson Cabral e o Vanderlei, na cidade de Maganino, Paraguai. Rádio Integração, José de Abreu, nosso parceiro e diretor. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre. Milionário e José Rico cantam Decida. No amor, há momentos que a gente tem que dizer um para o outro: decida. Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de

só. Desde pequeno eu ouvi ela falar: meu filho estude para um dia se formar. Já dizia o meu avô, contrário da minha avó: meu filho, faça o que é melhor. Escute agora o conselho que eu vou lhe dar: não tem nada do mundo melhor do que farriar. 18 anos não queria nem saber, só beber, curtir, farriar. E quando eu chego logo eu boto é pra adorar. Eu ando sendo uma caixa de hoje pra fim de semana. Fazer o quê? Beber, curtir, farriar. E a minha avó todo tempo a me ligar: eu tava na zoeira, não dava pra escutar. Alô, vó, tô estourado, vó, tô estourado, vó, tô estourado, é mulher. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo. Está no ar. Um abraço, beijo carinhoso para minha querida Cassiane Silva, de Jaupassi, Estadão de Goiás. Os amigos aí da Rádio Lírio do Campo, Lírios do Campo, exibindo o nosso programa em Jaupassi, Estadão de Goiás. Um beijo para Cassiane Silva, todos os nossos ouvintes maravilhosos dessa linda cidade. Minha querida Simone Rosa, aí da Fazenda Serra Ginete, município de Salinas, Minas Gerais, ouvinte da Rádio Cultura FM. Muito obrigado, viu, Simone Rosa? Um beijo para você, um abraço a todos os nossos amigos ouvintes. Minha querida Ana Tainara, de Berilo, Minas Gerais, um beijo para Vilma Fernandes, todos os nossos amigos aí de Caititu, município de Berilo, Rádio Araia FM, exibindo o nosso programa. Vamos para Rio Doce, aí Maria Angélica, Maria de Fátima, todos vocês, ouvintes do nosso programa, sempre interagindo comigo no Facebook, um beijo, obrigado pelo carinho de vocês aí, de Rio Doce, ouvintes da Rádio Doce Terra FM, nossa parceira, muito obrigado, viu? Um abraço aos amigos da Rádio Paulista FM, no ABC Paulista, na Grande São Paulo, exibindo o nosso programa. Um abraço, André, todos da equipe, muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Minha querida Rosenilde Pires, aí em Vargem Grande do Rio Pardo, ouvintes da VG FM, todos vocês, Anusa Pardinho, tantos e tantos ouvintes nós temos nessa linda cidade, ouvintes da VG FM. Valeu, Aldinei Pereira, muito obrigado pela parceria de sempre, viu? A Janete Castro, em Araguaína, no Tocantins, também ligada no nosso programa. Um abraço aos amigos da Rádio Cidades Brasília, meu amigo Cláudio, a Fernanda, são diretores da Rádio Cidades Brasília, NASA Sul, Distrito Federal. A Gé Martins, aê, Gé Martins, aí de Moarama, no Paraná. Ela me disse que a cidade devia se chamar Mulherama, porque dizem que tem muitas mulheres. Diz que são 7 para cada, né? Vou dar uma passadinha por lá. Beijo para minha querida Gé Martins e o Moarama no Estadão do Paraná, Rádio Cultura FM, exibindo o nosso programa. Aí, meu amigo Ricardo Silva, cabra danado, aí de Iguaraçu, também no Paraná, a Rádio Canoa Grande FM, nossa parceira, exibindo o nosso programa. Meu amigo Ricardo Souza, Rádio Transpaulista, um abraço, muito obrigado. Meu amigo, minha amiga Flávia Adriana dos Santos, em São Paulo, também não perde o nosso programa. A Vanessa Souza, em Santa Luzia do Poruá, também não perde o nosso programa. Um abraço a todos, muito obrigado, um beijo para todo mundo. Quem vai cantar bonito, Paula Fernandes, Não Fui Eu. Feito criança, escuta, sinto em te dizer, mas foi você quem procurou, quem partiu o coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Maravilha, maravilha, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Ronaldo Nascimento. Ronaldo Nascimento da Fera Mix, aí em Feira de Santana, no Estadão da Bahia, exibindo o nosso programa. Meu amigo Adriano Vieira em Timóteo, Minas Gerais, aí da Dinâmica FM, exibindo o nosso programa. Os amigos da Rádio Paulista FM, no ABC Paulista, o amigo André, todos da equipe, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês. Meu amigo Fábio Vieira, em São Sebastião da Vargem Alegre, Estadão de Minas Gerais, Rádio Tribuna FM, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Um beijo para André, para Elisângela, para Selma, para Cirlei, para todos da equipe. Quem vai cantar bonito agora? Gino e Geno, Ela Chorou. Sofreu, sofreu de solidão, e por telefone ela pediu perdão. E eu a perdoei pra não vê-la chorar. Quando a gente ama,